amor, estou sozinho, precisamos dar um tempo pra não sofrer. Não vai ser fácil eliminar você assim do pensamento, te esquecer. Eu não queria dividir em dois o meu e o seu coração, mas está faltando sentimento e calor. Leozinho da Princesa FM. Eu tentei ficar, te conquistar, não te deixar, mas não deu certo. Seu amor me enganou, feito miragem no deserto. Foi só um sonho, mas lhe proponho nunca mais me esquecer. Eu estou saindo, mas amo você. Que pena tudo terminar assim, depois de tanto amor que a gente fez. E se meu vez. É um prazer ter aqui conosco Daniel Dial. É um prazer participar do mais novo trabalho do Loda de Caju, porque vocês são demais. Eu não queria dividir em dois o meu e o seu coração, mas está faltando sentimento e calor nessa paixão. Tentei ficar, te conquistar, não te deixar, mas não deu certo. O seu amor me enganou, feito miragem no deserto. Foi só um sonho, mas me proponho nunca mais me esquecer. Estou saindo mais por você.